Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos no dia 28 de maio de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico às 12 horas e 30 minutos. Hoje vamos, aliás, já iniciamos com Júlio Pereira e a sua Festa do Sol. Ora, sol é aquilo que está muito hoje por cá, o sol, a Festa do Sol. Pois muito bem, ora, a Festa do Sol a abrir a edição de hoje, número 33 do Nota 7. Hoje vamos ter uma emissão diferente daquilo que é habitual no nosso programa. Vamos ficar agora com música mais para dançar. Os Space trazem-nos dois temas, trazem-nos Magic Fly e ainda Running the City. São as duas músicas que vai o estimado ouvinte poder escutar agora na edição de hoje do Nota 7 para o dia 28 de maio de 2011. Agora é tempo de ouvirmos os Bumpers, que nos trazem do outro lado lá do mundo uma música que dá pelo nome de Here's My Flow. Os australianos que vamos poder ouvir agora nesta edição da Nota 7. E esta música antecede a minha última intervenção no programa de hoje. Vamos acabar com uma música mágica. Daqui a pouco já vos digo de quem. Música instrumental a marcar o destaque de hoje no Nota 7, mas agora é tempo de relaxarmos com mais duas músicas, estas bem calminhas. São ambas dos Spanoldakis, um grupo que não consigo distinguir as origens, se grego, se romeno. A verdade é que há aqui muitas semelhanças com o romeno, só o nome Spanoldakis é que me reporta à Grécia. De todas formas, fica aqui a impressão de que é dos Spanoldakis. Eles trazem-nos Se Am Intrat In Ein, é um dos temas que vamos ouvir, e o outro, o segundo, dá pelo nome de Traiaste Regera Alexandros. Esta segunda música é retirada de uma fita cassete, ou seja, vai haver um ruído de fundo natural de uma fita magnética. São estes os dois temas que vão fechar mais uma edição de hoje da Nota 7, ou melhor, mais uma edição da Nota 7. Amanhã eu estou de volta, mais ou menos, nos mesmos ritmos. É assim, o nosso programa de música instrumental aos sábados e aos domingos, entre as 12h30 e as 13h, aqui no Canal 2 da Rádio Antenoeva. Vamos à música então, eu despeço-me com Spinal Takis e Siam Intrat in Ani e depois com Trieste Rangela Alexandros. Fique bem, já a seguir Top 40 Brasil. Boa tarde, até amanhã. Thank you. Música.